Neste momento, dos que eu tenho ouvido, já não ouço há muito tempo, mas o que tenho gostado mais é Speak Smoke Smooks. Por acaso, opa, é aquele rock assim um bocado simples, dá para galhar, para o vocalista conhece, o gajo se bem mesmo, e no dos espetáculos parto. Assim, de resto, pá, Pastéis à Lama, também é fixe, Monstros Mal, já não é banda de garagem, mas já está, também é de Braga e também está mais fixe. Pá, depois de resto, não conheço assim, conheço a parte mais de metal, também tem cenas engraçadas, mas é assim, o que mais gosto é mesmo Smix Mox Smooks.